25, negativo 25, decimal 2. Apenas confirmando frequência 124, decimal 25, negativo 126, decimal 55, tá 3601. Copiou, certo? Correto. 3657, repetir. Afirmação 3657, sobre a posição da GEL, chama o Centro Brasília, frequência 124, decimal 25, negativo 126, decimal 55, tanto 3657. Recife, sem identificação, mantém nível de voo 320. Identificou, mantendo 320, TAM 3645. TAM 3645, sobreposição Brise, chame o Centro Brasília. Frequência 124, decimal 25, negativo 126, decimal 55. Brise, chama Brasília 12425 no 2655. 3645. Mantenha 360, chama Centro Brasília, frequência 124, decimal 25, negativo 126, decimal 55. Bom dia. 6827, Recife. Level 380, contact now Brasilia Center on frequency 124, the small 25, pick up 126, small 55. The 7 frequency 12425, pick up 126, the small 55. Severe 6841, position. 6841, Mantifa, level 340, contact now Brasilia Center, on frequency 124, the small 25, pick up 126, the small 55. Sim, bom dia, tá 3523, nível 360. Recife, essa é a identificação, mantém nível de voo 360. 3523. Voo 2061 no chamou centro. Bom dia, tá. Recife, voo na 541, Recife, essa é a identificação, mantém nível de voo 380. Voo no 541, sobreposição Milta, chama centro Brasília, frequência 124.25, negativo, correção 127.3, negativo 123.0. Sobreposição Milta, Mike, Índia, Lima, Tango, Alfa. Azul 5005, Recife. Recife, bom dia, Dan 3 093, transfere 360. Azul 5005, Recife. Voo 2061, não. Voo 2061, Recife, identificação, mantém nível de voo 380, sobreposição Bridge, chame centro Brasília, frequência no 24, decimal 25, negativo no 26, decimal 55. 24, 25, 25, Bridge, voo 2061. Recife, bom dia, Santa 3096, transfere. Dan 3093, Recife, sem identificação, mantém nível de voo 360. Fica 360, 3093. Five zero zero five, Recife. Azul 4195, centro. Recife, bom dia, Golmo 471, 251, nível 340. Golmo 471, Recife, essa identificação, mantém nível de voo 340, sobreposição da GEL, chama-se de Brasília, frequência 124.25, negativo 126.55. Cenário 340 da GEL, 2, Brasília, 2425. Altona 2.155, Golmo 471. Sinal 76, Recife, essa é a identificação, até nível de voo 370. Sinal 76, 27, por favor. Voo 1199, Recife, sem identificação, mantém nível de voo 380 sobre Dagel, chama Centro Brasília, frequência 124.25, negativo 126.55. 124.25, no 1199. Driver on 7, over to the station, 2,000 feet, 1,017, clear on Bonfer Rebel. That's correct, 2,000, 3359, chame Centro Brasília, frequência 124.25, negativo 126.55, 3359. Voo 981, Recife FM, identificação, mantém nível de voo 360 em Itagel, chame Brasília 124.25, negativo 126.55. Itagel, 124.25, é 2-1, além da cola, pistão no 021, 50 graus, 069. Além da cola, Oceania, 624. Isso no 43, perfeito. No quase 3, mantém nível de voo 360, chama Centro Brasília. Frequência 124.25, negativo 126.55. Noite 81, frequência do voo MET 123.95, negativo 124.9. 1, 2, 4, 9. Vamos chamar agora o Centro Brasília, frequência 124.25, negativo 126.55. Voo 1241, Recife. decolada aos 39, controle 1 no 9.8. 9.8. Salvador, bom dia, 6251 da Oceané. 6251, bom dia. Só trocar na decolagem, mantém o 360 após 2000 Veleda. Ok, 360 após 2000 Veleda, isso? Confirmo. O nível autorizado foi 340. Gente, no sistema o 360, irei verificar. Ok, então prossegue então para o 3. Santinho, o Oceané 6251, 360, direto. Peço desculpas, eu fui nosso. Direto Leda da presença, o Oceané 6251. Manda o Leda, Oceané 6251. Patrão 00 sem identificação, suba e mantenha níveis de voo 320 em Sagaz, chame Brasília 127.3, negativo 123.0. 517, clear final left, clear approach, runway 10, come step from the left. Chame Recife 251, Azana 3395. 251, 3395, isso? Confirmo. 3395, é o Azana 251. Obrigado, bom dia. Faça uma RCV sem identificação, até nível de voo 350. Bom dia, 62, segundo da Ouça, né? Chamou certo? 6251, Recife, sem identificação, sobre manter nível de voo 360. 360, hoje é 6251. 6251. 6 Recife, Scoop, Iris, Mississippi, level 310, inform your max number and so call code. Just confirm your MAC number and still call code. Confirm your still call code. Yes, please, fire as well. With your approach, Conal Tower 118 this morning, on the first. Search 16, could you confirm your cell call code? Expect that Alpha Charlie, search 16. Plasma 7, Jacqueline Gale, wind 130 degrees, 059. Let's land on the way. Tá 3657, chama agora o centro Brasília, progressão no 24, decimal 25, negativo 1, 26, decimal 55, tá 3657. Patrono, Recife. Tono 541, chama agora o Centro Brasília, frequência no 27, decimal 3, negativo no 23, decimal 0. Recife. 36, 46, autorizado Lajeado Zipar. Bom dia, senhor. Identificação, mantenha o de voo 300. Em Sagai, chame Brasília 127.3, negativo 123.0. Em Sagai, chame Centro Brasília, frequência 127.3, negativo 123.0. WV by right and Sabro Taxi Alpha Juliet 808 on the ground at 51. Zero right, Alpha Juliet to the gate 08, traffic 3517. 3657, Recife. Santo 3657, Recife, transite às cegas. Chame Centro Brasília, frequência 124.25, negativo 126.55, Santo 3657. Chame 6251 no Recife. Autorizado direto frente. Recife, sem identificação, mantém nível de voo 340 em Milton, chame Brasília 127.3, negativo 123.0. No 5095 Recife. Autoridade de OSH do 5095. Então, 3501, nos chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Federal 9970, acione identificação, mantenha nível de voo 330, reporte para descida. Autorizado, presente, voe direto para a bordo, Federal 9970. São 3645, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Turkish 166. Turkish 16 over Ilcox intersection, India Lima Kilo Oscar X-ray, call Recife 126.85. One 2685 over Ilcox, India Lima Kilo Oscar X-ray, Turkish 16. That's correct. Rio 5973, autorizada a chegada a Mari, desce até o nível de voo 150. Voo 2061, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Bom dia. Uno, 199, Recife. Gente, mantém a escuta. Tá, 3523, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Europa 041, Skokka Dance, maintain flight level 380. Chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Station 6, go ahead. Stage 4, climb and maintain flight level 330, Station 6. Go 1199, sub e mantenha nível de voo 400. Cargo 6570, bom dia, senhora identificação, mantenha nível de voo 350, reporte para descida. Uno, 26, decimal 0, ápice 6570. Correção, Rio 5973, chame Brasília, 119, correção. Chame Salvador, controle Salvador, 119, decimal 8, Rio 5973. 5973, bom dia, sinistração, desse aparador europeus, altimetro em Salvador, 1097, veto e tapim, chegada mais. Primo 2000 pés com 2017, voando direto e tapim. Autorizando 2000 pés com 1097 no altímetro. Autorizado direto, ITAP, posição ITAP. Ono 0, Ono 7, no altímetro. 5973, copiou, Ono 0, Ono 7, altímetro, Salvador. 3, como recebe controle? E o 5973 como recebe? Uno 1199, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Bom dia. Nova 1881.